cante a Ele uma melodia, adore. Você tenha vindo a esse encontro, recebeu a ministração dessa manhã, foi edificado, alimentado, recebeu esta palavra nessa tarde, foi mais alimentado, mais edificado, como fomos aqui. Mas talvez você esteja vindo de um contexto, de uma situação, de um envolvimento, de uma questão, de um problema tão difícil, ministério, na igreja, desentendimento, uma luta, uma dificuldade como líder, como ovelha, talvez o desejo de ver o que Deus tem para realizar lá na tua igreja local, a ansiedade, a busca tem feito você desanimar, porque não vê perspectiva, não vê mudanças. Recebi um e-mail essa semana, o irmão dizendo: pastor, o que, que eu faço? Tivemos uma reunião para lavar roupa suja. Eu fui para diante do Senhor: Senhor, nós queremos um povo, uma igreja que não tem roupa suja para lavar coisa nenhuma. Tem vidas que andam em transparência, vidas caminham unidas em aliança. Mas talvez você esteja aqui ferido, entristecido, desanimado por alguns desses problemas do ministério local. Sai do seu lugar, venha se ajoelhar pelos corredores, venha receber do Senhor nesta tarde. O Senhor te renova, entrega o que você mais deseja, põe no altar do Senhor. No altar do Senhor. Como um beduíno, aquele que atravessa os desertos e ali se enriquece, vence os inimigos e caminha livremente pelo sol ou pela lua no deserto. Eu e você vamos aprender a vencer todas estas lutas e extrair lições, riquezas. Não precisaremos declarar: o diabo está se irandando, ele não tem vez no nosso meio. Nós vamos dizer: o Senhor permitiu algo, e eu sairei do outro lado mais amadurecido, mais crescido, mais fortalecido, mais sábio de Deus, com mais autoridade ministerial. Thank you. comece a declarar a Ele o que você está deixando no altar. Comece a declarar a Ele o que você está deixando no altar. Aqui está minha tia Odete. Minha tia Odete dedicou a sua vida inteira para servir o Senhor. Foi para Portugal e gastou 25 anos de vida. Seus últimos 25 anos até hoje, só servindo ao Senhor. E Deus tem a sustentado. Como ela, milhares de outros que não têm o nome conhecido. Não criaram uma estrutura ou desenvolveram um ministério como aparentemente temos como referência de crescimento. Como alguns que vieram aqui à frente, servem ao Senhor em casa, escondidos dos holofotes. A maioria dos servos do Senhor nunca terão o seu nome conhecido, nunca terão grandes realizações registradas, e talvez boa parte das lutas, dos atritos, dos problemas que temos em igreja local é porque corremos atrás de realizar coisas, de alcançar coisas, e nos esquecemos que podemos servir ao Senhor integralmente, agradá-lo como Abraão, sacrificando uma vida, sacrificando sonhos, adorando o Senhor, sacrificando. Diga ao Senhor: Senhor, eu não vou ser mais o sujeito, o elemento, o agente do problema no meu ministério local, porque isso ou aquilo não vai do jeito que eu gosto, porque não consegui isso, porque temos que conseguir aquilo. Não, Senhor, estou satisfeito em te adorar, em te servir nas mínimas coisas. Ore ao Senhor, você mesmo, levante a sua voz e declare a Ele.